liga CC Conjunto do Ceará. Liga Piedade, liga Quadradão DOT. Chega, chega na moral, porque aqui tem louco de atitude, tem do mal, tem do bem. Liga, liga CC Conjunto do Ceará. Liga Piedade, liga Quadradão DOT. Quem pensou ao contrário se perdeu. Comunidade da rima tá de volta, não morreu. Sei que tudo se parece com uma de rosa. Televisão é ilusão, minha velha mãe falava. Fica sentado na frente da TV, esperando que um herói da tela venha buscar você. É irmão, aqui não é ficção não. Não vou depositar minha fé na porra do milhão. Não insisto, não invisto não nisso. Meu tesouro verdadeiro já está comigo. Evelyn, Laura, só o brilho dos seus olhos dá a força que me inspira pra seguir na vida, pra escrever. O rap me manter, tem que ter proceder pra não se envolver no crime. Tamo de volta, quem pensou contra? Vacilou, se vai ouvir de nós, mão pra cima. Sei, maldade vem como locomotiva no trem. Desespero, intimo, maluca, fazer o mal não vem. Liga a quadra, Piedade, Conjunto Ceará. Avisa que os doidos voltou, o tempo vai fechar. Fissura no olhar e poesia na mão. Falou besteira, doidão, vai beijar o chão. Presta atenção, nego, na favela dublê não vira. Sou do bem, mas o mal me joga a isca. Vou se eu quiser, ainda tenho algum tostão. Vou se eu quiser, os parceiros me dá o tubuzão. Mas na vida tem que ter paciência. Não cair na decadência e não virar uma doença. Sei que a vida é dura, não é fácil. Quantas vezes me senti com o coração vazio. Minha mãe, onde esteja, olhe por mim. Desvio o olho da covardia que me cega assim. Vou prosseguir sem dar brecha pros cara. Comunidade de volta das cinzas ruas. W-Man preto, Zezé ligado, DJ doido. Favela tá com nós, liga os louco. Liga, liga CC, Conjunto Ceará. Liga Piedade, liga Quadradão DOT. Chega, chega na moral, porque aqui tem louco de atitude, tem do mal, tem do bem. Liga, liga CC, Conjunto Ceará. Liga Piedade, liga Quadradão DOT. Quem pensou ao contrário se perdeu. Comunidade da rima tá de volta, não morreu. Se é pra ligar os leal do bem, W-Man, CDR é só família doideu. Só nesse trem vem, que por aqui a peneira é fina. Conspirou já era MCR igual a China. Traz mina pros mano, passo pando. Respeito vai e vem, atitude e ir voltando. Só assim derrotaremos, venceremos o plano. Raiz de miliano, CN3 e imortal. Rimador lapidado nas quebradas de Fortal. Entre o ódio, o amor, a flor, o bem e o mal. Na moral, nem pensar em decepcionada. Andarabia, minha irmã, preto Jonas, Jessica. Referência pra zelar, energia pra sorrir. Luz, equilíbrio, força pra prosseguir. Conselho de mãe, demora, mas não cansa. Tarda, mas não falha, raridade se engana. Dona Vera, Miriam, Fátima e Adriana. Na coletividade, a favela envolvida na G. Só os guerreiros verdadeiros veste a camisa. Sigla, liga, luta, amor e sentimento. Gente batalhadora que corre contra o vento. O tempo que não espera, ao contrário, desespera. Ari e Tchê, só talento que sobrevive à selva. Pra não se ferrar na guerra interna. E CDG, meu parceiro, nós aqui na missão. É o que interessa, sem conversa que faz curva. Aliança de rua que o sistema não derruba. Comunidade da rima na fé. Pro que der e vier, sem postura marcha ré. A banca que não se arrega. Fofoca, vaidade, a unidade não segrega. Irmandade de verdade, a corrente aqui não quebra. Conexão sem fronteira, ligando o cenário. Pirando os milionários, favela sabotando o plano. GOG, Racionais, MCs, Quilombo Urbano. LF, honra raiz e não esquece. Matheus de Sergipe, MCR do Nordeste. Na caminhada eu sigo, separo o joio do trigo. Balança, mas não cai, nego não sai do trilho. Fermentado pelo tempo, guardado tipo vinho. A miragem do sistema não tira nós do caminho. W-M, preto, Zezé, ligado, DJ doido. Favela tá com nós, liga os louco. Liga, liga CC, Conjunto Ceará. Liga Piedade, liga Quadradão DOT. Chega, chega na moral, porque aqui tem louco de atitude, tem do mal, tem do bem. Liga, liga CC, Conjunto Ceará. Liga Piedade, liga Quadradão DOT. Quem pensou ao contrário se perdeu. Comunidade da rima tá de volta, não morreu.